Meu armamento é a palavra de Deus, sabedoria é de Blue Star, que não vai abrir nem da estia. Você vive em um mundo cheio de ilusão, anda coitão na cintura pensando que é doidão. Bota moral na quebrada, tem os seus guarda-costas. Só vou te fazer a pequena pergunta e quero ouvir a sua resposta. Essa noite pedirão tua alma, o que tens preparado, para quem será? Por aí, pra eu entender o caminho da vida que eu levo pra cima. A fim de vitário eterno, o inferno embaixo. Não interessa o quanto você organiza sua vida, pois dentro existe um grande buraco. Declara ter moral, seu pior erro é não cair na real. Ter seu trono garantido, seus inimigos comem na bala. Manda todos eles pros buracos, para as valas. Você não vê os seus erros, mostra essa cara de anjo, mas se tirar essa máscara, Deus do céu, que espanto. São lobos como você, vestidos de cordeiro, consegue enganar a todos, se bobear o mundo inteiro. Se liga, véi, a vida não é assim, eu não estou aqui pra te tirar de tempo. Só vim te trazer a palavra de Deus, que é puro conhecimento. Sabedoria ou manipulação da mente, me mostra agora chegado se você é inteligente. Dê um passo pra frente, pare de vacilar, pois Jesus Cristo, o Senhor, Senhor já morreu no seu lugar, então pare de cavar sua própria cova. Tudo bem, é seu direito fazer tudo que gosta, só que eu não vou ficar jogando as minhas rimas fora. Você é sábio, véi, então escuta o que eu falo. Se não quiser me ouvir, pode crer. Um abraço, faça seu investimento, mostra sua podridão moral. Pense na perversidade, o efeito e o mal. Você que sabe, a vida é sua. Graças a Deus eu tô de boa, minha vida continua. Eu sou assim, e ser assim não é tão ruim. Estreito é o caminho, mas tá chegando ao fim. Não há por que se preocupar. Somente agora na glória, junto com Cristo eu vou morar. Posso parar pra pensar na realidade, se esse mundo é ilusão ou isso tudo é verdade. Mas não, prefiro olhar para o céu. Entrego meu caminho a Deus, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Não, não adianta ser assim, viver dormindo acordado, viver sonhando sem dormir. Não, não adianta ser assim, viver dormindo acordado, viver sonhando sem dormir. Não, não adianta ser assim, viver dormindo acordado, viver sonhando sem dormir. Não, não, não adianta ser assim, não adianta ser assim. Tá com quadrada na cinta, meu chegado não minta. Não é papo careta, é experiência de vida. Me escute com calma, não vem da sua alma. Minha farda é de um guerreiro que honra a palavra. Você não vê minha foto na mira da polícia, no seu computador, nem arquivado nas fichas, trancados numa gaveta. Não tem PM louco atrás da minha cabeça. Mas aí, eu vou torcer pra você entender na língua, força pra matar e pra fazer viver. Só que nem todo aliado usa consciência, nem todo aliado anda com ordem e decência. Mas não pare, não senta, tenta, continue tentando. É baseado em você que eu tô rimando. Por isso é de Blue, deseja paz pra vocês. Segura a mão na bomba, APC-16. APC-16. E aí, meus manos, e aí, minas, do setor O ao Peço, eu digo, fiquem firmes. De Samambaia até Ceilândia, eu digo, fiquem firmes. De Taguatinga até Elgama, eu peço, fiquem firmes. De Planaltina, Santa Maria, eu peço, fiquem firmes. De cá quem fala é do guerreiro pregador, do. Minha ideia é de rocha, pois eu estou firmado na rocha. Nas minhas preces sempre incluo os meus manos do DF, que eu tô ligado que de mim também nunca se esquecem. Sem essas de treta, manos não blefem. Certos manos são comédias, pra mim não passam de blefe. Querendo apavorar na quebra, pra mim isso é blefe. Fazendo guerra é blefe. Não é que eu tô tirando, mas tem uma pá de mano blefando. O criador pôs você na terra pra ser um soldado e não dependente de mela. Então para de dar guela. Sua alma não tem preço, me diz quanto ela vale. A voz que te fala aqui é de outro soldado do apocalipse. Colado do chegado é de Blue, de São Paulo, Jardim Climax, a quebra do Peço. Infelizmente, vixe, querer paz, vixe, é muita treta, mas que Jesus ilumine, realize os sonhos bons da sua cabeça. Sem treta, sem treta, sem tiro de escopeta, sem corpo na gaveta, sem ir pro cemitério, é sério. Seja um vencedor, seja campeão, te ofereço uma bíblia pelo seu oitão. Tão, tão simplesmente, tão pouco tempo, tão de repente, a palavra sagrada vai consumir sua mente. Pois o caminho da bíblia vai te levar pro céu. Entrega o seu caminho a Deus, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Não, não adianta ser assim, viver dormindo acordado, viver sonhando sem dormir. Não,